Essa música é poderosa, hein? Fez até o computador desligar aqui. Valeu, Eliane! Música muito bonita. Ela pede músicas diferentes, mas músicas muito bonitas aqui no nosso programa. Se você tem uma música especial, quer ouvir, quer fazer um oferecimento também para ele ou para ela, participa com a gente. De forma musical, você pode participar e fazer o seu oferecimento através do WhatsApp. 16991821468. Valendo pares, ingresso para o teatro. É isso mesmo, hein? Trair e coçar é só começar. Um par de ingresso para você. Alô, você que está querendo ir ao teatro ou nunca foi, a oportunidade chegou e é comédia. Você vai rir demais. É sensacional essa peça, eu já assisti, quero ir de novo, você vai gostar muito. Teatro Bibi Ferreira, muito conhecido, e se você nunca foi ao teatro, você vai estrear de uma forma show, né? Sensacional. Como é que faz para participar? Instala o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play e na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro, você poderá ser o nosso convidado. Vamos para o WhatsApp da Rádio Ônibus, seguindo na ordem, viu, gente? Tem muita gente para colocar aqui, ainda bem, graças a Deus, né? Vamos com ele, J.T. Artes. Ele deve ter saído para o almoço já. Está no atelier dele trabalhando e ouvindo a rádio. Mas já mandou sua mensagem aqui. J.T. Artes. Fala, Carlos. Bom dia. Forte abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Ônibus. É, Carlos, e aí, viu a paisagem aí atrás de casa? Bacana, né, cara? Linda demais. A natureza é outra coisa. É outra coisa. Queria mandar um abraço aqui para o amigo Félix Júnior, para a Eliane do Mundo Truck, que Adicionei ela no Face agora, a gente está conectado aí, que ela seja bem-vinda ao meu Face aí, visitar quando quiser. Mandar um abraço pro Datena, o cara tá sumido. Cadê o cara, meu? Tem Ele que apareceu aparecer aí agora há para fazer pouco, hein? uma presença aí, a animar aí a rádio. O nosso amigo Wander de São Gotardo, o Eduardo Peruchoa, né? O cara tá conseguindo um monte de gente lá na Argentina, cara, para prestigiar a rádio. E eu queria mandar um abraço especial para o Silvio José, lá do PA, né, do ponto de apoio de Maceió, lá da Itapemirim, que está me dando maior força aí para eu adquirir o meu ônibus aí. Então, mandar um abração forte para ele, dizer muito obrigado aí para ele. Deus abençoe ele em todos os projetos dele também. Falou, Carlos. Tudo de bom aí. Que a rádio sempre fique de sucesso aí. Até mais. Obrigado, JT Arts, com a sua amizade, com a sua participação. Vamos sim, vamos cada vez crescer mais. Nosso trabalho é sério, leva entretenimento, leva bate-papo, leva informação e até formação é o nosso desejo também. Levar educação de trânsito para as nossas crianças no nosso país. Não tem no nosso país a forma que a gente vai fazer. É? Imagina transformar um ônibus em sala de aula, estúdio de rádio e levar educação de trânsito para as nossas crianças. Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, onde hoje você vai sair às ruas e vai perceber que vai ter pai, tio, tia, avô fazendo tudo errado. E com a criança do lado, ou a criança no colo, ou no carrinho de bebê, atravessando na hora errada, não ignorando o semáforo, se arriscando na frente dos carros. Como é que nós vamos formar futuros bons condutores assim, não é? Como é que nós vamos formar bons pedestres desse jeito? Porque está tudo errado da forma que nós estamos fazendo. A campanha ajuda, mas ela não forma, não é? E precisa pensar no futuro. E quem são as crianças? Quem é pai sabe, não é? Quem é tio, quem é avô sabe o que eu estou falando. Pensa aí, quando é que um filho seu teve educação de trânsito nas escolas? Quando? Não tem. E não queremos levar mais trabalho para os professores. Isso não. O projeto Rádio Ônibus Educacional vai levar a sua equipe, que vai ficar parado o ônibus em frente às escolas, em local apropriado, seguro, para receber as crianças dentro do nosso ônibus, completamente modificado. Uma infraestrutura onde a criança vai ficar encantadíssima, né? Com tanta coisa legal, tanto a tecnologia, computador, tablet, só que um ambiente lúdico, onde lá dentro o assunto será a educação de trânsito, a ponto da criança sair querendo contagiar todo mundo. E quando os pais, o vô, for atravessar na hora errada, um semáforo vermelho para o pedestre, a criança vai chamar atenção. Quando o jovem, o irmão, for atravessar fora da passarela, a criança vai chamar atenção. Quando o pai não utilizar o cinto de segurança, também. Quando não acender o farol, durante o dia, também vai chamar atenção. E por aí vai. Então esse projeto precisa sair do papel e tornar realidade. Anexo a ele, gente, nós estamos lutando para termos o nosso micro-ônibus, que é o nosso estúdio de rádio. Constantemente eu recebo gente querendo visitar o nosso estúdio. Ainda é feito de maneira improvisada no meu escritório aqui. Não tenho como receber você aqui, infelizmente. A nossa meta, além do ônibus escola, o ônibus sala de aula, é que o nosso micro-ônibus faça esses trajetos nos eventos, essas visitas nos eventos, e também possa visitar a sua cidade, a sua escola também, a sua garagem, levando a nossa programação, acolhendo os amigos que entendem do assunto de trânsito em cada cidade, em cada comunidade, em cada bairro, não é? Conhecendo os problemas. O micro-ônibus é mais fácil para estar nesses lugares. E depois chega o ônibus escola, que vai ficar parado nas escolas aí recebendo as crianças. Para isso, temos uma campanha, queremos reformar ou adquirir um micro-ônibus em condições melhores. Nós não temos nenhuma condição nem outra ainda, estamos longe de alcançar. Alguns amigos ajudaram, mas estamos bem longe, né? Só que eu tenho essa esperança ainda. Eu sei que tem empresários me ouvindo e amigos de empresários que podem participar de alguma forma. Talvez você tenha um micro-ônibus parado, é um veículo que não está utilizando, não está conseguindo vender. Você entrar com esse projeto cedendo o ônibus, você vai ganhar muito mais. Muito mais. Primeiro que o projeto trata-se de um ônibus. Chama muito a atenção. Não é algo que vai ficar na gaveta, algo que alguns verão. Não, todos, né? Mesmo porque a nossa proposta é, pelo menos uma vez por semana, gradativamente vamos aumentando as vezes, estar visitando uma cidade, né, com o nosso micro-ônibus. Ajuda a gente. Quem sabe você pode entrar com esse ônibus. Nós temos o nosso trabalho e você pode ceder esse ônibus para o projeto. Vamos para o WhatsApp 16 99182 1468. O Jurandir mandou mensagem, 1, 2, 3, 4 mensagens. Tem umas aqui que foram poucos segundos, eu acho que tentou gravar, não conseguiu. Então eu vou começar com as maiores aqui. Alô, Jurandir! Boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde, amigos da Rádio Ônibus. Acabei de ouvir o recado do Ronaldo, ele colocou aqui no grupo. Dá uma passadinha rapidinho em casa aqui, deu para ouvir um pedacinho, já estou de volta, voltando lá para o Morumbi, porque 17 horas tenho que enfrentar o trânsito todo do Morumbi em direção ao ABC. Forte abraço para todo mundo aí que escuta a Rádio Ônibus. Fica aqui o carinho do Jurandir Oliveira de Santo André, tá certo? Abração para vocês aí, logo logo, em breve aí, eu vou conseguir acompanhar de forma mais... assíduo aí a programação todo dia da Rádio Ônibus. Mas sempre que posso, eu passo aqui para deixar um recado, tá certo? Muito obrigado. Sua participação é muito importante aqui do Jurandir, que mandou outro recado também aqui, hein? O Jurandir tá no fretamento. Então, tá enfrentando o fretamento, ele tá enfrentando os trânsitos que não enfrentava na rodovia, né, Jurandir? Nossa, que legal, hein? Que legal, Henrique. Ó, ótimo pedido da moça aí, viu? Eu adoro o Grupo Era também. É uma música espetacular. Eu confesso que eu já fiquei com vontade de pedir música do Grupo Era aí, mas fiquei com vergonha, achei que o pessoal talvez não fosse curtir tanto. Eu acho espetacular, cara. E ó, fico feliz que alguém tenha o mesmo gosto que eu, viu? Eu acho muito bacana o Grupo Era. Forte abraço aí, agora eu preciso ir mesmo. Tô indo de volta pro Morumbi para voltar daqui a pouco do Morumbi aqui para Santo André. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ônibus aí. E pelo que eu ouvi agora, não vou poder nem ouvir a reprise à noite por causa que deu problema nos seus computadores. Mas fica aí o registro, fica aí a minha participação, meu carinho com você e com todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um abraço. Valeu, Jurandir. Mas ele... Sabe aquele tô indo, mas não vai? eu tô indo, mas não fui ainda, né? E aí ele mandou outra mensagem. Olha, boa tarde pra você, Carlos Henrique, amigos da Rádio Ônibus em todo o Brasil. Queria aproveitar e falar pro meu amigo Geartes que eu estou ouvindo a Rádio Ônibus e ouvi o recado dele. É brincadeira, ô Geartes, me ajuda aí, pô. Realmente eu estou na sintonia, estou um pouco subido, os compromissos do Grupo Bandeirantes têm tomado muito meu tempo, mas eu estou sempre na sintonia dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Ônibus. Aliás, esses dias eu contei, o amigo Jurandir Oliveira contou uma história e colocou você no meio, que disse que a história dele lembrava as suas histórias fascinantes que você conta aí na Rádio Ônibus, tá certo? Um abraço pro Jurandir Oliveira também, um abraço pro meu amigo Geartes aí do Nordeste, que eu imagino que deva estar o sol para cada um, essa maravilha que é o Nordeste, mas eu não estou subindo, é que de vez em quando o Grupo Bandeirantes não me autoriza a participar da Rádio Ônibus todo dia, tá certo? Forte abraço para você, Carlos Henrique, para você, Geartes, do Nordeste para o mundo, para o Félix Júnior, para o Emerson, para o Carlos, para quem mais, me ajuda aí, pô, me ajuda aí, Jesus, Latino, Glorinha, Paletó, tira da banca mais o nome, pro Josvar, para todo mundo aí, se eu esquecer alguém, me perdoe, mas eu tenho um carinho enorme por todos as pessoas que ouvem essa rádio fantástica que é a Rádio Ônibus. Pro pessoal do Uruguai, da Argentina, me ajuda aí, eu não sei, mas pelo show de brincadeira, nome difícil, não tem apelido o rapaz aí, pô, mas um abraço para ele e para todos os nossos los hermanos. Forte abraço, eu preciso voltar para os estúdios da TV Bandeirantes e no próximo bloco eu volto a participar aqui da Rádio Ônibus. Esse é o Jurandir, em dose dupla. É ele e o Datena. Como diz o Adriano Rosendo, mestre do design de frota, o nosso Datena é mais simpático. Eu não sei, quem disse foi ele. Eu não conheço o Datena verdadeiro ainda. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? É espaço para os motoristas, busólogos, busófilos, admiradores, colecionadores, colecionadores de veículos antigos, viajantes, agenciadores, que é aqueles que vendem passagem, ou aquele que simplesmente gosta de viajar de ônibus, não gosta de dirigir, gosta de ir de ônibus. De avião não vai nem pensar. O que você acha da rádio ônibus? O Paulo Lani, da Thermo King. Thermo King foi a pioneira em fabricação de ar-condicionado para ônibus e começou no Rio com os frescões. Paulo Lani, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho excelente, porque é uma oportunidade da gente expor, treinar, capacitar e conscientizar as pessoas da importância desse segmento. E você, o que você acha da Rádio Ônibus, hein? Quem falou da Rádio Ônibus também foi o Hélio Busólogo. Ô Hélio, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VBR e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. E você, o que você acha da Rádio Ônibus? Uma rádio voltada ao setor de transporte de passageiros. Vamos agora em contato com ele, que tem um recado muito importante. Ele é piloto de teste, também está sempre no Autosport, muito conhecido, e gente boa demais. E com dicas, às vezes muito simples, no Autosport, que salvam vidas, hein? Vivendo a Semana Nacional do Trânsito, um recado para você, profissional dele, César Ugnani, na Rádio Ônibus. Olá pessoal, sou o César Ugnani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. César Riani na Rádio Ônibus. É um convite bem legal aí para você participar. E o melhor motorista do Brasil é aqui na Rádio Ônibus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Daqui a pouco, na Semana Nacional do Trânsito, vivendo essa semana, depois da Paralimpíada, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. Nós vamos entender esse assunto já já com Rodolfo Risotto do programa Acidentes Não Acontecem. E você, o que você tem feito para que o trânsito aí da sua região, da sua cidade, seja melhor, hein? Seja mais seguro. O que você tem feito? Já já tem informações também sobre greve que afetou 17 linhas de ônibus em São Paulo. Momento difícil para a cidade de São Paulo aqui nessa greve. 17 linhas já é complicado, né? Uma linha já faz falta, né? 17 linhas, dureza. Vamos para o WhatsApp, 16991821468. Ele, Eduardo Perruchou, de direto da Argentina, ligados com a gente, direto da Zenit Transportes. Olá, bom dia, amigo Henrique Estrada. Aqui estoy oyendo Radio Ómnibus y cocinando almuerzo para mi familia, como buen padre y motorista, haciendo cosas del hogar. Así que, y escuchando, por supuesto, a todos los amigos que saludan ahí, también un fuerte abrazo para ellos y para vos. Chau, chau, Eduardo. Olha que almoço bom, hein? Que maravilha. Ele dirige o ônibus e o fogão também. Tá pilotando o fogão também, Eduardo Perruchou. Ele mandou outra mensagem para mim aqui. Eu perguntei a ele em relação a lá na Argentina, se tem como no Brasil, Semana Nacional do Trânsito, tem alguns movimentos ligados à orientação, à motivação de um trânsito mais seguro. Eu não sei se ele vai responder exatamente isso agora, vou ouvir junto com você. Olá, Enrique, sim, aqui na Argentina está a Agência Nacional de Seguridade Vial, que também tenta conscientizar a todos nós e também põe os números das vítimas, que são, que é muito alto aqui também, na Argentina, como aí em Brasil. Mucha concientización, sobre todo. Así que un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Lá também tem, então, movimentos preocupados, né? Para que a gente tenha cada vez menos acidentes. O índice lá é alto também, segundo o Eduardo Perruchot. De onde você está? Manda pra gente aqui o seu alô. Deixa eu mandar um abraço para o motorista, os motoristas amigos do Brasil. Cabeça de Cobra é o nome do rapaz, hein? Cabeça de Cobra. JJ. Pedro Neto, Marco William, Jurandir Silvio Santos. É o Jurandir aqui, nosso? Tem Silvio Santos também? Por enquanto só ouviu da Atena, hein? Também tem, deve ter, né? Ele é sensacional. É o Ronaldo, tá mandando abraço, viu? Lá de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Informações agora com Adamo Bazani aqui na Rádio Ônibus. Daqui a pouquinho, intervalo rápido. Na sequência tem Adamo Bazani, as informações do mundo do ônibus. As principais notícias com credibilidade com ele aqui também. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Valendo livro e camiseta. Final do mês tem sorteio. Para participar, se inscreva no canal do YouTube. E valendo pares e ingressos para o teatro. Esse é muito requisitado, hein? Trair e Coçar é só começar. Teatro Bibi Ferreira, para participar do sorteio, é só você instalar o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, e na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Você poderá ser nosso convidado, hein? Esse final de semana já teve convidado que foi, convidada que foi, né? Ainda não vi o recado dela aqui. Comédia, é mais uma comédia, mais uma comédia. Se você nunca foi ao teatro, a oportunidade chegou, tá bom? É domingo, 7:30 da noite, Teatro Bibi Ferreira, Trair e Coçar é só começar. Quase 30 anos em cartaz, muita gente já viu. Se você não viu ainda, precisa ir. Se você nunca foi ao teatro, a Rádio Ônibus quer levar você ao teatro para se divertir um montão. Vai gostar demais. Manda aí uma mensagem através do aplicativo. É válido para quem está em São Paulo, a peça em cartaz em São Paulo, Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo. Então participa com a gente, mandando uma mensagem na aba Recados, dizendo eu quero ir ao teatro. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Deixa eu acessar aqui a página do aplicativo para que eu possa ler as mensagens que estão chegando através do aplicativo. Tem gente que não pode mandar mensagem de áudio agora, está no trabalho, não tem como mandar uma mensagem, fica com vontade, mas através do aplicativo acaba escrevendo aqui para nós e eu vou lendo. Você pode fazer isso, até um pedido musical você pode enviar. Às vezes eu demoro porque muita gente pedindo, ainda bem, né? A audiência está se espalhando, os amigos vão contando para um, para outro, né? E uma novidade bem legal que eu comecei a falar no início do programa, só que quem está ouvindo a reprise acabou não ouvindo, né? Porque nós tivemos uma falha de sinal aqui do computador que parou de funcionar, né? Mas já voltamos, então cortou, na gravação cortou também. Eu estava dizendo que nós temos algumas novidades. A primeira novidade é um adesivo que foi desenvolvido pelo mestre Adriano Rosendo. Se hoje a Rádio Ônibus tem uma imagem, se hoje a Rádio Ônibus ela tem uma identidade visual, é graças ao mestre Adriano Rosendo, que é design de frota. Ele que faz pintura para várias empresas de ônibus, ele desenvolve a pintura, inclusive da Turismo Santa Rita de Cássia. Duas pinturas que ele fez, né? Duas pinturas da empresa, a anterior e essa mais nova, quem desenvolveu foi o Adriano Rosendo, assim como outras tantas empresas que ele já fez também, além de criar logomarca para várias empresas. Essa logomarca da Rádio Ônibus, quem criou foi ele, o Adriano Rosendo, né? E ele trouxe também uma iniciativa muito bacana, muito legal, de desenvolver um adesivo para ser colocado no para-brisa do veículo, na parte interna, é claro, para lembrar o condutor de acender o farol durante o dia nas rodovias. Então, às vezes, a gente esquece mesmo, mas agora vai ser difícil você esquecer, né, porque você pode colar em um local visível para lembrar você, cada um cola onde quiser, né, uma sugestão colocar no para-brisa ali, para lembrar você de acender o farol durante o dia também, farol baixo durante o dia nas rodovias. É uma iniciativa do Adriano Rosendo que vai lá junto à logomarca da Rádio Ônibus e nosso endereço, né, para poder acessar. Bem legal, fácil, prático, e você vai receber na sua casa também. Nós vamos compartilhar o máximo, né, de adesivos aí para muita gente, para entregar aos amigos, né, e convidarem a ouvir a Rádio Ônibus também. Deixa eu mandar um alô aqui para o Jonas Salles, ele é de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Gostaria de pedir uma música, Mala Sem Alça, Vamos Falar de Amor. Ofereço para o grande amor da minha vida, o Adalberto. É isso, né? Então vamos lá de música, né? Mala Sem Alça. Quem canta essa música, hein? Sou motorista de ônibus também, ele está dizendo. É a minha grande paixão é viajar. Vamos de música. Jonas Salles, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Acho que é isso, né? Se eu falei certo aqui. Então vamos lá. Vamos de música. Aqui na nossa programação você pede a sua música e a gente toca também. Às vezes eu demoro mais uma hora e acabo tocando. São vários pedidos. Mala Sem Alça. Quem está cantando essa música? Eu não lembro quem canta essa música. Aumenta o volume aí. Vamos curtir junto então a música enquanto você viaja. Semana Nacional do Trânsito. O que você tem feito de concreto aí para termos um trânsito mais seguro aí na sua cidade? A boa do forró. É forrozão, hein? Mala Sem Alça, vamos lá. Iria falar desse amor, as nossas loucuras. Iria te dizer o quanto eu sofro quando nós dois brigamos, amor. Mas juro, tudo o que falo é da boca pra fora, raiva do momento. E a verdade é que eu não vivo meu bem sendo meu pensamento. aqui também tem forró, hein? É, a gente vai atendendo os pedidos musicais aqui de diversas regiões, hein? Esse pedido chegou lá do Mato Grosso do Sul. Olha que legal, gente. Onde a gente menos espera, tem gente ouvindo a Rádio Ônibus. Agora, outro recado que eu recebo aqui, ó. O Gabriel é de Gravatá, Pernambuco. Tá pedindo outra música também aqui. Quando possível, eu tocarei, viu, Gabriel? Alô, Pernambuco, ligados com a gente. O Igor também está acompanhando em São Gonçalo. Opa! É o Igor, né? Igor Alves, de São Gonçalo, querendo ouvir Gonçalo, querendo ouvir a música com Paulo Fernandes. Já eu toco. Você ouviu Mala Sem Alça? Não conhecia essa música, não. Vamos agora com as informações de Adamo Bazzani. Tem duas notícias importantes aqui. A primeira informação com ele, aqui na Rádio Ônibus, com muita credibilidade, as informações do mundo do transporte de passageiros. Você fica sabendo sempre aqui também na nossa programação. E depois poderá conferir também, no Diário do Transporte, as informações com o próprio Adamo Bazzani. Agora na Rádio Ônibus, com credibilidade, as informações do transporte de passageiros, ele, Adamo Bazzani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Área 5 da EMTU vai permanecer e prazo de concessão será de 15 anos. Em audiência pública realizada nesta segunda-feira, a empresa metropolitana de transportes urbanos confirmou que na nova licitação dos transportes na região metropolitana de São Paulo deverá manter a área 5 correspondente ao ABC Paulista. Haverá uma remuneração diferenciada das outras áreas, mas sem onerar o passageiro, garante a gerenciadora. Diante das tentativas sem sucesso de licitar os serviços na região, a MTU havia à época cogitado extinguir a divisão operacional do ABC e anexar a outros municípios, mas a equipe de estudos da gerenciadora entendeu em manter a divisão da Grande São Paulo como é hoje em 5 áreas. Mesmo assim, devem haver mudanças que vão impactar no dia a dia dos passageiros, garante a MTU. Uma das novidades apresentadas por representantes da gerenciadora é que o tempo de concessão deve ser de 15 anos. Na licitação passada, foram 10 anos. A remuneração dos serviços deve ser feita por passageiro, levando em conta também o desempenho das empresas. Os operadores deverão ainda implantar melhorias no que diz respeito à fiscalização e operação, como instalação de CCO. As gratuidades serão cadastradas, começando por estudantes, portadores de necessidades especiais e, por fim, idosos. Ainda sem definir percentuais, os ônibus devem ter Wi-Fi e ar-condicionado em toda a Grande São Paulo. O presidente da MTU, Joaquim Lopes, diz que as empresas de ônibus terão de se organizar de uma forma diferente de como atuam hoje, em especial no ABC Paulista. O novo edital está previsto para ser publicado entre dezembro e janeiro, as propostas apresentadas em março e as assinaturas dos contratos entre março e abril de 2017, se não houver contestações na Justiça. Haverá um ano para as empresas vencedoras se adaptarem. Assim, se não houver nenhum entrave, o novo sistema entrará efetivamente em vigor em março e abril de 2018. O futuro edital ainda deve exigir idade máxima de 10 anos da frota e média de 6 anos. Todos os passageiros com gratuidades deverão ter cartão para acesso ao transporte. Atualmente, a remuneração das gratuidades equivale a 15% da tarifa. Hoje em dia, a remuneração às empresas de ônibus é paga pela tarifa do usuário, a tarifa pública. Na nova proposta, haverá uma tarifa de remuneração ao operador, que terá um valor fixado a cada ano. Se a tarifa pública for menor, haverá complementação por parte do governo do estado. Os atuais operadores das RTOs, Reserva Técnica Operacional, não devem permanecer nas linhas dos operadores, sendo necessário participarem também da licitação. As RTOs são vans que complementam o sistema. Assim, na prática, os RTOs deixam de existir e os donos devem formar consórcios. Em entrevista exclusiva ao Diário do Transporte, José Romano Neto, presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, diz que achou positiva a proposta apresentada pela MTU, mas considera o período de 15 anos de concessão insuficiente para o retorno dos investimentos que serão exigidos, inclusive em infraestrutura. Quer mais detalhes dessa notícia? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. De São Paulo, Adamo Bazzani. Obrigado, Adamo Bazzani. Você que está ouvindo em casa ou está ouvindo no escritório, vai sair para almoçar. Instalando o aplicativo, você consegue acompanhar a programação enquanto está indo em algum lugar, onde tiver sinal de internet. Se você tem um plano aí, ou tem créditos, consegue ouvir a Rádio Ônibus no celular. O aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, instale e ouça tudo o que está acontecendo aqui. Já já volta o Adamo Bazzani com outras informações também. Tem mais WhatsApp da Rádio Ônibus? Tem muita gente aqui para eu colocar no ar. Vamos lá na sequência. Nosso programa hoje é mais curtinho, hein? Hoje é terça-feira, né? Precisa colocar mais gente no ar. O Emerson, tá ligado? É até com um oferecimento musical. Já mandou até link de música aqui. Vamos ouvir o Emerson, direto de Suzano, conectado com a gente, o motorista profissional, parceiro também. Alô, Emerson. Bom dia, meu amigo Henrique Estrada, aqui é o Emerson de Suzano. Parceiro, hoje estou mandando uma musiquinha das antigas, hein? Então aí, ó, os companheiros da rádio aí que são aí da antiga, vai lembrar, vai gostar e vai relembrar o tempo de infância, com certeza, e alguns até o tempo de adolescência, né? Hoje, meu parceiro, nós estamos começando aí a semana do trânsito. Então, vou falar uma coisa para você. Antes de tudo, da gente aproveitar essa semana, tudo, a gente tem que ter consciência. Então, nós motoristas profissionais, nós temos que ter consciência. Então, nós temos que entender mais as nossas legislações, conhecer mais as regras do trânsito, né? Então, vamos aproveitar essa semana aí, todo mundo, e vamos aí ter um pouco mais de consciência, vamos conhecer mais as leis e as regras e as normas de trânsito para que a gente tenha um trânsito mais seguro, né? E aí sim, com certeza, nós vamos ter aí motoristas mais qualificados, mais educados, que é impressionante a falta de educação e respeito aos parceiros aí de trecho aí, do trânsito em geral, né? Então, fica a dica aí, vamos conhecer as nossas leis, estudar, para a gente colocá-la em prática. Não adianta a gente aproveitar a semana do trânsito agora e, sou bonitinho, vou fazer certinho, porque isso, porque aquilo. Não, nós temos que fazer da semana do trânsito o perfil nosso de cada dia. Nós temos que fazer dessa semana do trânsito ela ser todo dia, não só na semana, tá bom? Deixar hoje um grande abraço, Henrique, ao meu parceiro, o Lula Bus. Parceiro, agradeço a você de coração. Ele, Henrique, eu precisava ir para Campinas. Ele me pagou uma passagem cometa para Campinas. Lula, que Deus te abençoe, que Deus abra todas as portas e que ele te retribua em dobro. Obrigado de coração. Peguei o ônibus da Cometa às 5h50 da manhã na rodoviária do Terminal Tietê. Graças uma a ele, ameaça consegui... foi. Pá, segura aí. É um novo. Aguenta aí, o Emerson. Vamos dar uma pausa aí. É uma ameaça, tá? Vamos lá, tirar o pendrive, pôr de novo, né? E eu falei, Adriano Rosena. Eu não consigo trabalhar com antivírus. Esse é o novo computador aqui, graças ao Adriano Rosendo, que nos ouviu e nos atendeu aqui e cedeu o seu computador, né, aqui para a Rádio Ônibus. Ele que cedeu o computador. Eu acabei de colocar o pendrive aqui e surgiu essa informação aqui. Aí não deixa eu trabalhar aqui. Já já resolvi isso. Vamos dar continuidade ao Emerson na mensagem aí. E não poderia deixar de fora também Josmar de Oliveira, grande parceiro e amigo, que sempre quando eu preciso ele está ali, ele estende a sua mão. Agradeço, Josmar, que eu também, que Deus te retribua muito. Ao nosso parceiro Carlos Rabelo Costa, instrutor, né? Agradeço você também, ô Carlão, que Deus também te retribua em dobro. E no momento não quero falar o que é, o porquê esses parceiros estão me ajudando, mas logo em breve com certeza poderei divulgar. Tá bom? Que Deus abençoe ao Márcio Soares, grande parceiro, irmão do trecho, tá? Que Deus ilumine você, meu amigo. Vamos pegar a Deus, eu sei que você logo, logo vai estar no trecho de novo. Tá bom? E aos meus parceiros aí do Zap, do grupo do Zap, Rodoviários do Brasil, enfim, instrutor, todo mundo que tem lá, tá bom? Que Deus ilumine, abençoe, que você, Henrique, tenha um ótimo dia aí, um dia muito abençoado, que Deus sempre esteja com você e com sua família, tá bom? Um abraço do Emerson aqui de Suzano para todos os ouvintes e para todos os parceiros da Rádio Ônibus. Um abraço. Pronto, Emerson, até escaneado já com antivírus, você falou hoje, hein? Foi muito legal sua participação aí também, lembrando da Semana Nacional do Trânsito, né? Colocar em prática não só agora, mas sempre. Ainda mais quem é profissional, aí pesa mais para o profissional que dirige o ônibus, caminhão, a responsabilidade é muito, muito maior, né? De colocar em prática aquilo que aprendeu em sala de aula. Deixa eu mandar um alô aqui para o instrutor Eugênio, lá da CET, no Centro Escolar de Trânsito, ele também é fera, hein? O pessoal gosta bastante dele. As aulas do Eugênio, você chega lá meio chateado, né? E muitas vezes o motorista do transporte coletivo já dirige há bastante tempo, aí quando chega lá, já vai com raiva, né? Já vai bravo, não quer fazer o curso, mas é obrigado a fazer, tem que fazer. Aí chega lá, né, de mal com a vida, mas sai de lá depois encantado, né? Feliz. E tem gente que quer voltar de novo. Quer voltar lá para o curso, na CET. E a aula do Eugênio é sensacional, né? Isso também depende muito do instrutor, né? Muito, muito. Né? Então, a maneira, a didática é muito importante. O Eugênio tem uma didática bem legal. Parabéns a Ilane e a toda a equipe lá da CET, Centro Escolar de Trânsito, que ontem realizou o curso gratuito de estresse no trânsito com a doutora Paula. Vamos para mais WhatsApp, que está encerrando o nosso programa, hein? Hoje é mais curtinho, amanhã a gente terá mais um pouquinho mais de tempo, né? É melhor, um pouco mais de tempo é melhor. Para onde nós vamos agora? Tem mais WhatsApp chegando. Já tem Adamo Bazzani também com outra informação. Agora é a vez do motorista de caminhão. Você acha que os caminhoneiros não estão ligados aqui? Claro que estão, sempre. E quando possível ele participa. É o Eduardo, né? Vamos lá, solta o Eduardo aí, vamos ouvir. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios, participando aqui mais uma vez desta brilhante rádio. Vou ser breve aqui que estou na rodagem. Venho através desta aqui desejar a todos aí uma ótima semana, abençoada, se Deus quiser. Para quem está na rodagem aí, igual estou na rodagem aqui nesse exato momento, tenha uma boa viagem aí no trecho. Para quem vai começar a rodagem aí também, tem uma boa viagem, né? Que o nosso bom Deus aí abençoe a todos na rodagem, que nada de mal aconteça a todos nós. Carlos Henrique, para você uma excelente programação, como sempre. E lembrando, pessoal, vamos todos aí ajudar aí na Rádio Ônibus Educacional, que vai ser de extrema suma importância aí a todos aí. Aquele abraço, até mais, se Deus quiser. Carlos Henrique, uma ótima programação, aquele abraço. Valeu, Eduardo. Atenção, hein? Só participe mandando WhatsApp se você tiver com o veículo parado, hein? Né? É importante. Não faça isso com o veículo em movimento, pelo amor de Deus, né? Participe do WhatsApp com o veículo parado. Tem mais WhatsApp chegando aqui, ó, hein? Não para. 16 99182-1468. O Jurandir falou, o Datena falou, e o Datena quis falar de novo, se empolgou, né? Vamos ouvir o Datena? Ele tá mandando um recado aqui na Rádio Ônibus. Vamos ouvir o Datena mais uma vez aqui na nossa programação. Nosso Datena. Olha, queria aproveitar e mandar um abraço com o Adriano Rosedo, essa pessoa fascinante, que eu acabei esquecendo da minha última entrada ao vivo aqui na Rádio Ônibus. Um abraço para você, um talentosíssimo designer que faz com que a frota desses ônibus em todo o Brasil sejam lindas. Um abraço para você, agora eu vou mesmo, viu? A produção já tá me chamando aqui, o Jesus, o Latino, o Paletó, a Glória, eu não posso mais ficar. Um abraço para vocês, me ajuda aí, pô! Jurandir, é o Datena, né? Na voz do Jurandir, um motorista que tem um talento incrível na imitação. A melhor imitação do Datena no Brasil é feita por ele, Jurandir Oliveira. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Vivendo a Semana Nacional do Trânsito, as as informações agora, na verdade, a reflexão com Rodolfo Risotto. Eu gosto demais de ouvir Rodolfo Risotto. A gente aprende muito com ele, direto ao assunto. Às vezes você pode até não concordar com tudo com o que ele diz. Eu acho que a maioria das vezes eu concordo. Mas se você não concorda, né, com tudo, depois você pode até comentar aqui. Mas as reflexões dele são direto ao assunto, né? Muito legal. E hoje o tema é o seguinte, ó, depois da Paralimpíadas, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. Vamos entender isso? Agora, com Rodolfo Risotto. O comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Depois da Paralimpíada, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. O Brasil foi privilegiado de receber a Olimpíada e todos os brasileiros vibraram e curtiram esse momento único do esporte mundial. Foi um resgate da credibilidade do país e uma demonstração da capacidade do nosso povo em realizar grandes eventos, mesmo em época de crise. Sem contar a medalha de ouro que ganhamos pela hospitalidade, pelo carinho como recebemos os visitantes de todas as partes. Mas a Paralimpíada nos trouxe muito mais emoções e lições. São tantos os exemplos de superação que não há medalhas suficientes para todos esses atletas vencedores. Eles ganharam a luta contra o impossível, mostraram quanto potencial todos nós temos e muitas vezes, para não dizer quase sempre, não nos damos conta. Precisamos da vinda desses seres humanos especiais para percebermos isso. O final das provas, justamente quando iniciamos a Semana Nacional do Trânsito, nos obriga a refletir. Afinal, 20% dos atletas paralímpicos da maior parte das delegações são vítimas de acidentes de trânsito. Olhando as provas e as dificuldades que cada atleta enfrenta, podemos entender as sequelas da violência no trânsito. Somente com acidentes de motocicletas, em 2015, a seguradora líder de PEVAT pagou mais de 230 mil indenizações por invalidez permanente na faixa etária dos 18 aos 34 anos. Exatamente a mesma média da idade da maioria dos atletas na Paralimpíada. Todos nós reconhecemos o valor desses jovens atletas paralímpicos, mas com certeza todos os que foram vítimas de trânsito prefeririam não ter as deficiências que limitam seus movimentos. Por outro lado, muitos dos que provocaram os acidentes assistem na Paralimpíada às consequências da sua imprudência na vida de outras pessoas. Sem contar os que foram responsáveis por mortes no trânsito e que desfrutam da impunidade garantida pelas deficiências na legislação quando envolve acidente de trânsito. Todos nós, como pedestres, condutores ou passageiros, em algum momento colocamos nossa vida e de terceiros em risco. Seja atravessando uma estrada ou avenida movimentada de forma imprudente, seja falando ao celular e dirigindo, andando em excesso de velocidade e até viajando sem cinto de segurança no banco traseiro. Em apenas um segundo, tudo pode mudar nas nossas vidas ou de outras pessoas quando estamos no trânsito. Por isso, nesta Semana Nacional do Trânsito, olhe para trás, lembre dos atletas paralímpicos e reflita sobre seu papel no trânsito. Seja mais um por um trânsito seguro. Rodolfo Risotto, direto ao assunto. É, gente, às vezes segundos, né? Coisa rápida. Você vai mexer no rádio, algo caiu no chão, você desvia sua atenção para tentar pegar. Enquanto você está dirigindo, não pode fazer isso. É só dirigir. Então eu peço para quem está ouvindo, para participar da nossa programação através do WhatsApp, que faça com um veículo parado, né? Parado. Não esteja trabalhando com ele para poder participar. Senão, faz o seguinte, nas reprises... É, você pode participar, chega em casa com calma, manda mensagem de áudio que eu coloco sempre no próximo programa, tá bom? Pra onde nós vamos agora, tem mais informações agora com ele, Adamo Bazzani, encerrando o nosso programa aqui, e vou encerrar hoje com música do Gameleira, pode ser? Música do Gameleira? Vamos encerrar com música do Gameleira, já aqui na Rádio Ônibus. Agora tem mais uma vez Adamo Bazzani, que participa conosco aqui, agora direto do Diário do Transporte, com as principais notícias, as informações. Você já ouviu o Adamo agora há pouco, e tem mais uma participação dele importante na nossa programação. Direto do Diário do Transporte, mais uma vez conosco, Adamo Bazzani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, nesta semana... Será atingido o valor de subsídios para o sistema de transportes na capital paulista, previsto para todo o ano de 2016. Ainda restam o final de setembro e os meses inteiros de outubro, novembro e dezembro. De acordo com dados financeiros do sistema, aos quais o Diário de Transporte teve acesso, de 1,7 bilhão com previsão no orçamento para 2016, já foi repassada como complementação a custos a quantia de R$ 1,74 bilhão. A maior parte dos subsídios é para cobrir as gratuidades totais e parciais, como a idosos, portadores de necessidades especiais, estudantes e também integrações entre mais de uma viagem com pagamento de uma só passagem ou congelamento da tarifa nos bilhetes únicos temporais, como diário, semanal e mensal. Durante a gestão Haddad, foram ampliadas as gratuidades, como para estudantes, e a redução da idade mínima exigida de idosos, de 65 para 60 anos. Por dia útil, os custos de operação dos ônibus em São Paulo são de pouco mais de R$ 22 milhões. Quando ocorrem situações desse tipo, o poder público deve buscar fontes para obter o dinheiro, remanejando os recursos de outras áreas desde que haja previsão legal. O problema é que quase todas as áreas e projetos da prefeitura estão com dificuldades de caixa e não poderão emprestar esse dinheiro. A situação financeira dos transportes em São Paulo é considerada crítica por especialistas, empresários de ônibus e também por trabalhadores do setor. Considerando que em 9 meses terá sido usado o valor de R$ 1,79 bilhão, mantendo o mesmo parâmetro de custos, por mês o sistema requer em subsídios R$ 198 milhões. Como ainda restam 3 meses para o ano acabar, a prefeitura terá de encontrar R$ 594 milhões a mais. Nesta segunda-feira, 19 de setembro, a Prefeitura de São Paulo repassou R$ 38 milhões às companhias de ônibus pelos serviços prestados. Com isso, os débitos do poder público para com o sistema, que chegaram a R$ 193 milhões na última sexta-feira, foram reduzidos para R$ 154 milhões. Mas nesta terça, os débitos devem ultrapassar R$ 200 milhões. Isso porque amanhã vencem os depósitos referentes às operações dos dias 9, 10 e 11 de setembro, que devem somar R$ 48 milhões. Em nota, a Secretaria da Gestão Haddad diz que não se trata de atraso. Em linhas gerais, haveria postergação se o prazo ultrapassasse 30 dias, o que não ocorre. Quer mais detalhes dessa informação? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazani, gentilmente, direto do Diário do Transporte, aqui na Rádio Ônibus, com as principais informações. Rápido intervalo, na sequência tem informação de greve de ônibus que acabou em São Paulo. Foram 17 linhas de ônibus, 17 linhas ficaram paradas. Nós vamos obter informações daqui a pouquinho com o Nacional em Forma. Já, já. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. As informações agora do Nacional Informa sobre as paralisações de empresas de ônibus em São Paulo. Vamos ouvir agora, direto em conexão com o Nacional Informa. Motoristas e cobradores da empresa ViaSul, que atende as zonas sudeste e leste da capital paulista, terminou após quase 3 horas. O movimento afetou 17 linhas de ônibus e pelo menos 180 coletivos ficaram fora de operação. Nacional Informa, edição e produção, Rosemary Cavalcante e Leila Santos. Apresentação de Wilson Santa Fé com trabalhos técnicos de Rafael Tomaso. Nacional Informa na Rádio ônibus. Vamos encerrar o nosso programa. Nessa Semana Nacional do Trânsito, você que puder contar para nós algo que você tem feito aí para termos um trânsito mais seguro, conte também, mande aqui para nós. Um alô aqui também para o amigo que está ligado com a gente, lá na Argentina, o outro amigo, né? É o Christian Viviani da Argentina. Ô, Christian, obrigado. Estou ouvindo a Rádio Ônibus, né? Grande abraço para você, um bom começo de semana para você também, viu? Aos colegas das estradas, os amigos argentinos, as argentinas, claro, né? Para elas também. O pessoal ligado com a gente aí, pertinho do Christian Viviani, que também é perto do Eduardo Perruchold. Quem mais? A Isabela também está ligada com a gente, né? Um alô aqui para a Isabela, acompanhando a programação. Obrigado, Isabela. Tem mais mulheres ouvindo a Rádio Ônibus aqui. Onde quer que você esteja, se puder, conte para nós de onde você está ouvindo a programação. Se eu não falei seu nome hoje, se eu não coloquei no ar o seu áudio, eu colocarei no próximo programa, tá bom? Colocarei mesmo aqui você no próximo programa. Aqui na Rádio Ônibus, às vezes não dá tempo, né? E de terça e quinta é mais curtinho o nosso programa, né? É mais curtinho. Então nem sempre dá tempo para colocar o áudio de todo mundo. Por isso que eu peço, né? Por isso que eu peço para que cada participante seja breve aqui nos comentários, né? Para que dê tempo para colocar todo mundo no ar. Obrigado pela companhia, pela audiência. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Tchau, gente! É com Deus, sempre com muita atenção, respeitando a vida, respeitando a legislação de trânsito e os demais amigos, né? Estão cruzando com você nas estradas. É a corrente do bem no trânsito também. Ô, Gameleira, essa música é show, hein, Gameleira? É o Gameleira na Rádio Ônibus com corrente do bem, que tem que ser essa corrente do bem no trânsito também, não é? Boa viagem pra você. Tchau, gente. Tem que ter fé, criar tua maré, de coração, amar sem distinção, alçar um voo, conquistar teu sonho, ser um campeão. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fazer um bem sem saber a quem, praticar o amor sem nada esperar. Demais, então vem, todo povo do bem. Vem que o bem faz tão bem, vamos todos se amar. Então vem, vem pra somar com a corrente do bem. Vem, que a vida é linda, é bonita demais. Então vem, todo povo do bem. Vem que o bem faz tão bem, vamos todos se amar. Criar tua maré, de coração, amar sem distinção, alçar um voo, conquistar teu sonho, ser um campeão. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo,